Comic Pod. Ah, tá, porque se você mais um pouco, pode? Esse número 40, eu sou Matheus Regime, estou aqui com meus amigos LP. Sure, esse é um cast de macho. E Yama. E falaremos sobre o Rei Xanxas. Então, como você já deve ter percebido, ou não, hoje nós vamos falar sobre a graphic novel de Frank Miller, Os 300 de Esparta. E a gente volta depois de novo. Olha lá no céu, é um pássaro! É um avião! Não! What's up, Riqueiros? Vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários. Não pode? Estou aqui com o Felipe. Oba! E Amado. Alô? O LP. Rio, Gaivota. E a Aya. Olá. Tem mais gente aqui do que me quer. Então, recadinhos, a Aya participou de um podcast. O Megacast. Falando sobre coisas que me irritam. Tirando que é um dos mais clichês, todo podcast tem isso. Ah, é óbvio. Em breve, semana que vem também. Que os comiqueiros odeiam nas HQs. Eu odeio as bancas que não tem as séries completas. Maldita banquinha que só tem a Invasão Secreta 478. Eu já sei o final, mas não sei como é que começou. Já tá lá o... Então, os nossos comentários. Para entrar em contato com o Comic Pod, vocês podem enviar um e-mail para contato@comicpod.com ou podem comentar no post de nossos podcasts, nossos programas semanais. Ou mandar se uma mensagem. Se quiserem cooperar com o nosso site, vocês podem mandar dinheiro para nossas contas também. A gente vai colocar. Ou simplesmente clicar no link do Submarino. Meu, dele não, clica no meu. A gente não tem. Mensagens de voz para comicpod@gmail.com pelo digital. Use! É. Primeiro comentário de Alex Caeiro. Ele fala o seguinte: e aí galera, ótimo cast. Eu não curtia muito o Morrison. Ih, Felipe vai ficar bravo. Comecei a ficar fã dele através do trabalho dele com o Batman, o Feira da Fruta. Detalhe que na Justice League Unlimited tem um dos vários episódios especiais, uma participação do Homem Animal. Aliás, uma justa homenagem. Aliás, tem uma pergunta. Batman Animated Series, Justice League Unlimited e Static Shock, que ganhou vários prêmios, fizeram tanto Static sucesso. Static Shock é Super Shock? Super Shock. Por que a Warner não continuou a produzir mais episódios? PS, cuidado ao abrirem a porta de vocês, pode ser o Greenpeace ou pior, o próprio Morris. Pô, não entendi. O livro não vai ser pior, né? Ele vai se jogar em cima, beijar, abraçar, sabe lá, né? Próximo comentário do Samuel Varela, de Crato. Não, ele não é de Crato, será? Crato é o nickname. Name dele, ele é do Ceará. O Crato é uma nova cidade, é um do bairro. Neste verão, todo mundo indo pra Crato no Ceará agora. Eu nunca imaginei que o Homem Animal fosse tão desconhecido assim. Eu tenho quase todas as edições da revista DC 2000, que tem as histórias desse personagem fantástico. Tem até uma edição original americana, a Animal Man 22, que mostra uma das fases mais trágicas desse personagem. Não vejo a hora que vocês começarem a comentar desse período. A Abril usava tanto a Jax, quanto o Caçador de Marte, sendo a primeira com mais frequência. E, se não estou enganado, ele nunca usava o nome John Jones, mas sim John Jones. Antes de ouvir esse podcast, peguei todas as edições que eu tenho aqui e fui acompanhando página por página. E agradeço a todos vocês por me fazerem relembrar de tão ótimas histórias que já fazem algum tempo que não as leio. Aproveitei para pegar também todas as revistas Os Melhores do Mundo, lançadas também pela Abril, para reler as histórias da Liga da Justiça escritas pelo Morris. Esse podcast ficou um dos melhores já lançados até agora. Parabéns pelo ótimo trabalho e já fico na espera da continuação. É, não fica, né? Vai demorar. Eu ainda quero. Vou procurar no Google Maps a Crato no Ceará. Vai achar mozinho. Eu acho que não devia demorar, porque nós devíamos aproveitar o nosso sucesso. É verdade, as pessoas gostaram desse Como Que Pode. E também eu gostaria de ser muito modesto agora e falar que o negócio foi bom porque a pauta foi minha. Cara, o pior é que existe Crato no Ceará. Meu Deus, cara! Cara, existe Florianópolis no Acre. Não, mas nossa. Aqui, ó, exatamente como o nick do cara, que Samuel Crato. O cara usou o nome da cidade como nick. Fica do lado, de Juazeiro do Norte. Ah, pô, não sei onde é que é. Do lado de Barbalha. É, combinação, Crato do lado de Barbalha. Vamos no próximo comentário do Van. Podcast Cris nas Infinitas Terras, vocês comentaram que o animal tem uma espécie de crise estrelada por ele. Eu só lembro que essa história que ele encontra o Limbo, o lugar para onde os personagens esquecidos são levados ao universo DC. Em qual revista isso saiu na época? Procurei um bocado, mas não achei. Eu acho que o Felipe respondeu pra ele já. Isso, eu respondi lá nos comentários. Foi bem no finzinho, a gente vai falar dela no terceiro Como Que Pode, de Homem Animal. Eu lembro de tê-lo visto pela primeira vez na época da crise. Ele é um dos heróis que está no espaço, em uma nave, e esses são os heróis que são levados para Apocalipse. Peraí. Ou visto? É visto ou ouvido, não ou visto. Quem falou ouvido, cara? Você falou visto, seu maluco. Eu falei ouvido. Você falou. Eu falei tê-lo visto. Ah. Ele é um dos heróis que está no espaço em uma nave e são esses heróis que são levados para Apocalipse no final, quando Darkseid mostra que o poder final é... Outra aparição que lembra é em Crise de Identidade, quando o Batman chama ele para ajudar a investigar o primeiro assassinato da história. Mas a gente até comentou isso no cast de Crise de Identidade. Eu sempre achei meio parecido com o Gladiador Dourado, Booster 2, no começo, principalmente porque eles são bem parecidos. Mas depois que comecei a frequentar comunidades leitoras de HQ, sempre vi o pessoal falando bem da série e de algumas edições dele, inclusive algumas que vocês comentaram. A pressão psicológica de turmas assim sempre faz o cara achar que uma coisa ruim é uma coisa boa. Gostei da pegada mais realista da série, também que Morrison se importou muito em construir a personalidade dele, calcada em pontos-chave, como a proteção de seres vivos, o jeito de homem comum que ele tem e por aí vai. Aliás, ele é um dos poucos heróis que eu lembro de não ser hipócrita. Hipócrita. Ele realmente faz aquilo que acredita e do modo que ele acha certo. Como lembrado por vocês, a parte que ele apresenta a jaqueta de couro sintético serviu bem para afirmar essa parte da personalidade dele. E os comentários acima sobre o animal ser um personagem bem desconhecido da maioria e me passou pela cabeça a ideia de um podcast mostrando personagens conhecidos que são legais, poderosos, importantes. Acho isso em voga atualmente, pois embora os quadrinhos estejam se abrindo para um público maior, a maioria só está interessada em X-Men ou alguma coisa genérica de filme. Lembrando de cabeça alguns desses personagens. Molecule Man, não sei o nome em inglês, acho que vocês comentaram dele em Guerra Secreta, não lembro também. Não, o Homem Molecular? Não. Ah, é. Desse não, homem. Não é. Battle Ray View, uma lista que provou diversas vezes ser mais digno de Mjolnir que o próprio Thor. Flash Negro / Corredor Negro, um dos conceitos mais bacanas de morte que eu vi nos comics. Capitão Frio, Batman. Rapine Columba, Juggernaut e Black Tom Cassidy, esse é um caso interessante, a execução de vilões é um dos raros casos em quadrinhos onde eles são amigos de verdade. Gladiador Dourado e Visor Azul. Eu vou ler o comentário do Toniel Oliveira e ele fala assim: muito bom o podcast. Homem Animal e a narrativa maluca de Morrison foi uma coisa que me fez ver o potencial dos quadrinhos de outra forma quando eu era pequeno. Uma curiosidade sobre os laboratórios Delta, por causa da série dos anos 90 do Flash, é que ele foi rebatizado nos quadrinhos como Star. Bom, você responde a pergunta do Voad, que queria saber se o Delta era o Star, se o Star era o Delta. É engraçado que até na HQ do Superman, quando aparecia Laboratório Star, tinha um asterisco e você via embaixo, o antigo Laboratório Delta. Várias vezes nas HQs do Superman da Abril tinha isso. É, eu vou ler o comentário do Jackson, que é o nosso mascote, né? A gente fez um comic pod totalmente dedicado a ele, ele não ouviu, é um viado de merda. Ele disse o seguinte, em outro post, não sei porque eu tô lendo isso, porque tá fora das nossas regras, mas eu vou ler assim mesmo. Ah, esse comentário foi deixado no Nas Bancas Especial 4. Ele disse o seguinte, é porque honra vocês notarem minha ausência nos comentários do comic pod 39. Não sabia que o Zé Ruela aqui era tão importante. Na verdade, você não é, cara. Mas não foi por ódio o boicote ao Morrison, é que eu não li Homem Animal, mas exatamente por isso que você tem que ouvir o comic pod, seu idiota, é para as pessoas que não leram, caralho. Tão estúpido. Mas pelo que vocês disseram, um companheiro padeiro, Buddy Baker. Que piadinha idiota. Parece ser bem legal, principalmente por ser um homem de família. A única coisa que li com o personagem foi em 52. E gostei muito da relação dele com a esposa e os filhos. Prova que isso não é, de maneira nenhuma, empecilho para um super-herói. É, quezada, filho da puta maldito, eu tô falando com você. Aí, aproveitando o espaço pro Morcelli poder me xingar como queria, olha só, ele tá dedicando a mim isso daqui, é um palhaço. Por incrível que pareça, eu não odeio totalmente o Morrison. Eu não gostei de Crise Final e Batman Hit. Você não gostou das duas melhores histórias dele, seu idiota. Mas curti pra caramba a Liga da Justiça nos anos 90 e achei Sete Soldados roda pra caralho. Esse cara muda de opinião, cara. Que quem fala que Sete Soldados era uma merda. Meu problema com o Carecão é que, pra mim, ele tem ideias excelentes, melhor desenvolvê-las e mimimi, mimimi, mimimi, reclamação de quem não entende as coisas. É isso aí. Não, como eu falo, isso daí vai dar casamento. É um trio amoroso. Um trio amoroso, né? Mocelli vai largar o Morrison, que é o duvido, né? Isso, na verdade vai ser um quarteto. A mãe do Yamada tá junto. É, vai ser. Então, entendimento fica por aqui, você fica aí com o lado do banco assim. Nas bancas. Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, tô aqui com o Mitocôndria hoje. Opa, matando a saudade aí de quem me via há muito tempo aí. Então, vamos começar hoje com o Marvel Especial número 15, Thor, a Era do Trovão, que é a história. Na verdade, essa revista não é muito recente, só que só agora que eu pude ler. Saiu mês passado, se não me engano. E tem roteiro do Matt Fraction, desenhos do Patrick Zircher, Cary Evans e Clay Mann. Daí se passa numa época antes dos Vingadores, antes do Blake. É só mesmo o Deus do Trovão mesmo, é só Thor como Deus, né? Isso aí mostra o lado mais sombrio do Thor, né? Porque que eles idolatravam, que eles faziam sacrifício, o nome dele e tudo, né? É uma coisa bem mitológica, né? Mas nessa época. Bem mitológica mesmo, tipo, a revista ela é dividida em 6 partes, que são como se fossem 6 contos, né? Contos mitológicos. É bem legal, assim, os 3 primeiros, eles são bem separados. Você pode ler um sem precisar do outro, como contos mesmo. Né? Isso é bem legal, mas todos eles estão ligados numa história maior, e aí os 3 últimos são mais interligados, que aí mostra todo esse lado do Thor que a gente não está muito acostumado a ver, que é o lado Deus dele, né? E Deus daquele tipo de Deus mesmo nórdico, né? O cara mais frio, bárbaro. Mais bárbaro, é, mais prepotente mesmo, né? E é bom? Vale a pena? Vale, cara, é muito bom. Ai, meu Deus, eu tava doido pra comprar, mas eu só encontrei, eu tava sem dinheiro, meu. Eu fui na JediCon, tava lá, encontrei o cara falando: ô, você que gosta de mitologia, vai lá, vê. Aí, ok, só que tô sem dinheiro. Ai, meu Deus. Tem que ir atrás disso daí. Ah, compre pela internet. Mas é o que eu vou fazer aqui. Nossa, eu tava doido pra ir atrás. A primeira vez que eu vi, eu não tinha percebido isso daí, de ser bem mitológico, né? Eu achei que era só uma história do Thor. Não, aí depois não que eu fui ver, bem, nossa, putz, eu precisei ir atrás. Né? Não tem nada a ver com as histórias do Thor, cara. É bem mitológico mesmo. Claro que tem, assim, algumas liberdades, mas ele segue bem aquele ritmo mitológico, aquela ideia, né, da mitologia nórdica. Ah, legal. E a arte também acompanha bem isso, sabe? Parece desenhos de um livro de contos mesmo, né? É uma arte um pouco mais detalhada, sabe? É bem legal. E são, apesar de serem 3 desenhistas, você não consegue ver muita diferença entre os 3, né? Tipo, passa de um pro outro, você não percebe que mudou muito, sabe? Só se você for analisar bem que você vai perceber a mudança de traço. Mas são histórias independentes ou tem ligação? Então, assim, são 6 partes, elas formam uma história maior. Mas as 3 primeiras, elas são independentes. Mas todas fazem parte da narrativa maior, né? Que essas Age of Thunder, Ring of Blood e Man of War. Isso, são as edições originais. No original, né? Esse cada edição dessa é dividida em 2 partes. E é bem legal, cara. Vale muito a pena. Uma outra coisa interessante é que ela tem um formato widescreen, sabe? A página da direita continua a da esquerda. Então você lê como se fosse uma tela widescreen. É legal, é. As duas é uma coisa só, né? É. Não que seja, assim, um desenho só. É dividido em quadros, mas, assim, continua na da direita e depois que vai pra baixo. É bem interessante o modo como ele cria a história. É bem legal. Precisa ir atrás. Precisa até ter obrigação moral de ir atrás. Editor falando de mitologia, putz. Tem uma obrigação moral, cara. É. Nessa edição ainda ele, a Panini inventou de encaixar lá um what if, né, um que aconteceria se o Thor fosse arauto do Galactus, sabe? Não tem nada a ver, nossa, com o resto da revista. É, acho que é o único jeito de fazer vender os what if aqui, né? Porque o what if caiu muito. Não, e já tinha sido publicado isso aqui, cara. É republicação, é? Sério. Ah, então nem tinha por quê. Não tinha o menor sentido. Assim, não que a história seja ruim, cara. Não é ruim, não. Mas tá muito abaixo da outra e não tem nada a ver. E quebra muito, né? O ritmo ali, né? Totalmente, totalmente o ritmo. Acho que foi só pra mostrar, ó, isso daqui ainda é na Marvel, né? Ainda... É. Mas enfim, então essa revista tá com 148 páginas e tá custando R$15,90. E a outra é a Marvel Especial número 44 do Nova. Que ele é o último guardião, né? O último guardião da Tropa Nova, né? O último centurião da Tropa Nova. Tem roteiro do Dan Abnett e do Andy Lanning e desenhos do Wellington Alves e do Geraldo Burge. Isso daí que mostra, ele vai enfrentar o Devorador de Mundos, né? O Galactus e o Surfista, né? Daí acaba também mostrando o envolvimento que ele acaba tendo com os Skrulls, relacionado também à Invasão Secreta, né? Exato. É, esses roteiristas, né, o Dan Abnett e o Andy Lanning, são os mesmos roteiristas da saga Aniquilação, né, que foi na saga Aniquilação que eles fizeram essa reformulação do Nova, né, que foi onde ele foi reformulado, né, ele era aquele herói lá dos Novos Guerreiros, bem bobinho, né, e eles transformaram o Nova num cara mais sério. É, transformaram num Lanterna Verde. Num Lanterna Verde, exatamente. eu achei interessante até, achei legal, mas eu achei que ficou muito Lanterna Verde. Eu achei que, sabe, foi muito na cara ali. É. Realmente numa época que o Lanterna tá aí em super exposição, né? Estão falando bastante, eu achei que ficou muito na cara. É verdade. Ficou legal por ter dado um upgrade no personagem, que o Nova era, que nem você falou, era bem bobinho, né? Não tinha nada demais. Então, pois ele... E ele, eu particularmente acho um personagem legal, um estilo legal dele. Então foi interessante, né? É, assim, apesar de ser parecido com o Lanterna Verde, assim, não tira o mérito da história, né, cara? A história dele desde a Aniquilação tem sido muito boa. O que eu achei interessante é que eles transformaram isso daí, dele ser que nem o Lanterna, mas já acabou com toda a Tropa Nova, sabe? Mostrou, ó, acabou, não tem mais. Essa é a, tipo, o serviço dele, o emprego dele, a história dele, mas é só ele, não tem mais. Pelo menos já foi aparecer e já acabou, né? Foi o que tornou mais original. É. Mas ele continua sendo um policial do universo e tudo mais. E aí tinha a mente global Xandariana, né? Que era a líder lá da Tropa Nova, né, e que quando o planeta explodiu, ficou armazenada nele, né, no Richard Rider, que é o único Nova agora. Então ele conversa com a mente global toda hora, é muito engraçada a conversa deles, é muito boa. E nesse daí vai ter relação com Invasão Secreta, mas do quê? Tem, porque assim, essa revista, ela é dividida em duas partes, tem dois arcos aqui, né. Primeiro arco, que é a luta contra o Galactus, na verdade não é uma luta contra o Galactus, porque assim, ele vai ajudar a evacuar um planeta que tá sendo consumido pelo Galactus, né? Então, até tira um pouco daquela história, né? Toda vez que algum herói encontra o Galactus, eles têm que brigar, né? Dessa vez ele não briga com o Galactus, ele reconhece a sua própria insignificância. Ah, ainda bem, porque... E ele vai ajudar a evacuar o planeta, né? Esse arco é muito bom. O segundo arco é que ele encontra os Skrulls e ele acaba descobrindo, né, a invasão secreta, e aí ele volta pra Terra pra ajudar os heróis da Terra a lutarem contra os Skrulls. Esse arco é um pouco mais fraco, primeiro. Eu gostei também. Ele resgata alguns personagens, né, antigos. Tem o Falcão de Aço, que também apareceu nos Novos Guerreiros. E o Quasar, que tinha morrido, né? Ele volta aqui nessa história. Mas é um pouco mais fraco que o primeiro arco do Galactus. Mas também é bom, eu gostei também. Mas teve mesmo a ver assim, com os Skrulls? Ou foi só... Ou ficou aquele jeito só pra colocar na saga também? Teve uma boa ligação. É, você percebe que... Sim, o roteirista não tava com muita vontade de fazer uma coisa ligada à Invasão Secreta, né? Ele botou uns Skrulls ali, mas ele não tava exatamente inserido na história principal. Ele contou uma história do Nova, que tem a ver com a mente global lá. Ele aproveitou as coisas do Skrull pra contar uma história do Nova que ele queria, sabe? Eu acho que foi meio obrigado a pôr... Tinha que pôr os Skrulls lá e... Eu acho que o Quesada obrigou ele. Pois é. Mas essa nova versão do Nova, ela é bem interessante, porque assim, ele é um cara super poderoso, porque ele pegou o poder todo da Tropa Nova, né? Só que ele não deixa de ser um caipira puritano lá do interior dos Estados Unidos, né? É bem legal essa dicotomia. ironia dele, né? Eu lembro, na, no, do Aniquilação, o mais legal que eu li, eu achei mais legal foi isso. Foi aquela... Ele tá meio que na experiência dele, ele tá perdido ali. Isso que eu achei muito legal. É. Ficou mais legal na saga. E com todo aquele poder, ele não sabia que tinha que resolver alguma coisa, mas não sabia como, né? É, e você vê a evolução dele, né? Na revista solo dele, que já saíram duas aqui no Brasil, né? Duas coletâneas, né? E essa é a terceira, da revista solo dele. E você vê a evolução do personagem, né? Então ele vai ganhando mais segurança, ele vai pegando o jeitão da coisa, né? É bem legal. Isso, né? Mas, e essa daí é Marvel Apresenta, mas é uma edição especial, né? Tá bem mais páginas, né? É, né? Antigamente eles faziam Marvel Apresenta só com até 5 histórias, né? Eles faziam menores. Agora eles estão fazendo maior. Já não é a primeira, não. A do Punho de Ferro também era Marvel Apresenta. É quase meio que especiais mesmo, né? Pois é. Só com Marvel Apresenta, mas é quase que um especial. Né? É um especial, né? Então, essa edição tá com 140 páginas e 15 momentos, beleza? Então, por hoje é só. Montando os e-mails, vamos começar do início. Che, nós marchamos desde a querida Lacônia, desde a sagrada Esparta, nós marchamos em nome da honra, che, em nome da glória, che, nós marchamos. Então, assim tem início uma das obras-primas, ou não, há controvérsias, de Frank Miller, os 300 Esparta, conhecido como 300. It's over 300. A arte é do Frank Miller, o roteiro também, né? Aqui no Brasil, quem foi acreditado pela arte em algumas edições foi o Lynn Varley, né? Que ele só fez as cores. Lynn Varley é uma colorista. É uma guria, indo por cima. Ela que tá fazendo o desenho do Invasão Secreta. E ela trabalhou não só no 300, ela trabalhou com o Frank Miller no Cavaleiro das Trevas. Olha só. Pô, mas a gente tem um amigo que é colorista e ainda ignoramos essa profissão. Ela foi publicada aqui no Brasil pela Editora Abril em 1999, num formato de minissérie com 5 edições, né? Minha amada que comprou essa edição pode dizer um pouco mais pra nós como ela era. Cara, era uma edição normal da Editora Abril. Era formatinho? Bom, ela foi lançada em formato americano em 5 edições, quinzenal, se não me engano, em 1999. Era... Em abril? Então, as histórias são bem pequenas, né? As 5 edições devem ter, tipo, 80 páginas no máximo, todas juntas. É. Pra quem não sabe, né, 300 conta sobre a resistência do rei Leônidas, seus 300 soldados contra o rei persa Xerxes, considera um deus. Isso acontece lá por 480 a.C., né, que realmente aconteceu essa batalha, a Batalha das Termópilas. Mas a versão do Mark Miller é bem mais romantizada. Não, Frank Miller. Mark Miller que trabalha lá no Smallville. Eu também nunca escreveu um livro de história, né? Se o pessoal quer saber a história verdadeira, leia um livro de história. Ele modificou o suficiente pra uma graphic novel, né? É, vai ficar bonito, sim. Okay. É, ele modificou muito a história. A história mostra mais a resistência dos espartanos do que eles querendo vencer a guerra em si. A ideia deles nunca foi vencer, sim, resistir. A ideia deles era tentar rechaçar os persas ali mesmo, mas não deu certo. O Leônidas queria segurar o exército persa por 10 dias, para dar tempo para Atena se armar para a batalha. Eles só conseguiram 3 dias. A Atena não ia para a batalha, porque era tempo da Carneia. Carneia, ninguém na Grécia ia para a batalha. Então? Mesmo assim, a Grécia inteira quase foi massacrada pelos persas. É, mas por que ia segurar 10 dias, né? Até o fim da Carneia. 10 dias depois já ia acabar o ciclo da Carneia e a Grécia inteira podia lutar. Mas uma das ideias do Leônidas é que se ele fosse assassinado ali, Esparta toda ia se mobilizar depois. Esparta era uma cidade militar, né? É, cuja cultura era baseada na força e na lei da selva, em que somente os fortes poderiam sobreviver, tanto que era comum escolherem as crianças, né? Quando você nascia, você era levado para ser avaliado. Qualquer defeitinho que tivesse, você era jogado do penhasco. Principalmente, se você fosse homem, tinha que nascer com barba. É, aquele filme horrível, conhece os espartanos, não dá para ser lembrado aqui, não. Esparta vivia sob um forte regime militar, né? Todos os homens deveriam ser soldados, não havia lugar para os fracos. A partir mais ou menos lá dos 9, 8 anos, você era separado da tua família e mandado pro exército. Uma das curiosidades de Esparta é que até as mulheres eram bem fortes. Não, as mulheres também tinham treinamento militar. Sim, mas e elas praticamente eram elas que mandavam nas casas e tal. Enquanto seus homens guerreavam, elas que tomavam conta de tudo. É diferente de Atenas, né? Onde poesia, filosofia e tal faziam parte do dia a dia. E Esparta só tinha guerra e treinamento militar, né? Drogas rolando na rua, liberação da maconha. Força bruta. Era tudo, tipo, os atenienses consideravam os espartanos brutos demais. E os espartanos consideravam os atenienses fracos, covardes e preguiçosos. Viadinhos e tinham cara de melão. A Batalha das Termópilas foi uma das batalhas das Segundas Guerras Médicas. As guerras médicas eram as guerras em que os persas tentaram invadir a Grécia. A primeira guerra médica foi travada pelo Dário, pai do Xerxes. Dário, prefeito de Florianópolis. Prefeito de Florianópolis. Também, é. Você viu o que aconteceu, né? Ele perdeu a Grécia, mas ganhou a Floripa. Não foi um bom negócio. Alguém já ouviu a lenda da Guerra de Maratona? Já. Quem não ouviu, né? É, quem não ouviu, do carinha lá que correu até a cidade de Maratona pra avisar da guerra e voltou correndo e foi correndo e... A distância de uma cidade pra outra era 23 quilômetros. Foi assim que as maratonas nasceram, né? Elas têm 23 quilômetros. Uma homenagem ao cara que morreu lá, correndo de uma cidade para outra. Então, ele não tinha preparo físico. Essa Batalha de Maratona também era uma das primeiras guerras médicas. O Dário perdeu essa batalha. Xerxes queria vingança e continuou com as guerras. O principal ponto para que o Xerxes conseguisse invadir a Grécia era Esparta. Primeiro ele teria que derrotar Esparta para depois entrar na Grécia inteira. Se não me engano, ele chegou a invadir com um exército de... Dizem que chegava a ser 1 milhão de soldados, mas segundo historiadores, não passava de 80 mil soldados. É um exército que fazia terra. É a história do Heródoto. O Heródoto nem testemunhou essas coisas. Ele nasceu 4 anos antes da saída de Termópolis. Ele tinha 4 anos na época dessa batalha. Então ele nem chegou a ser testemunha. Contaram pra ele. Não falei quem que era o Leônidas, né? Tem uma coisa escrota na história dele. Nicolau. O Nicolau. Conhecido pelo Alborguete como Nicolau. Pra quem não entendeu, veja o vídeo que tá aí no vídeo. Leônidas I ocupou o trono como rei da guerra espartano. Caso vocês não saibam, Esparta tinha 2 reis, um rei político e um rei de guerras. Leônidas era o rei de guerra. Foi sucedido por um cara chamado Kratos. Ele ocupou o trono de Esparta de 491 a.C. a 480 a.C. Foi sucessor de seu irmão Cleómenes I. Casou com a filha. Isso que é engraçado. A gente descobriu isso agora pesquisando. Gorgo, a esposa do Leônidas, era filha de Cleómenes. Gorgo era sobrinha de Leônidas. Foi sucedido por seu filho Pistache. Tonight we dine in hell! Primeiro capítulo se chama Honra. E nesse primeiro capítulo a gente vê o historiador do grupo, né, o Dílios, contando para os espartanos a história de como o rei Leônidas, quando era pequeno, matou um lobo, né? Não matou um lobo, ele matou o lobo. Então, quando os espartanos completavam 8, 9 anos, assim, que eles eram um pouco maiores, eles eram tirados de sua família e mandados pro mundo, né? Na verdade, para a academia militar. É, o caso do Leônidas foi causa parte, porque ele seria o rei caso ele voltasse. Ele foi mandado pra fora pra fazer ele voltar, ele ia voltar como rei. E aí ele tava numa floresta congelada, né? Era inverno. Ele tava só frio, de cueca. Tava com frio, fome, indefeso, né? Com um projeto de lança que ele tinha feito com uma vara, né? É tipo um palito de dente, né? E aí ele é atacado pelo lobo, né? Um lobo gigante. Vocês pensam que o menino fugiu? Que ele se escondeu? Ele chorou? Não. Ele deu as costas para o lobo e o lobo lambeu as costas. Não, aí você vê que ele já era realmente um estrategista desde pequeno. Ele entrou numa fenda e esperou o lobo atacar, e como a fenda não era muito larga, né, o lobo ficou preso e aí ficou com a postura perfeita e travou a lança na boca do lobo. E voltou como rei. Ele voltou vestindo o lobo. Então a narrativa retrocede 1 ano, né, pra contar como ocorreu o primeiro contato entre o rei Xerxes. E Leônidas, né? Através de um mensageiro persa que pediu a submissão de Esparta. Aí ele pede lá só uma quantia de água e terra pra mostrar a submissão, né? Mas tem uma das cenas que deram maior ênfase no filme. Ele chega e fala: terra e água, você vai encontrar bastante lá embaixo. Louco, você é louco. Homem nenhum, persa ou grego, ninguém ameaça o mensageiro. Isso é blasfêmia, isso é loucura. Loucura. Essa novelização do Kajima é animador. Tá uma vontade de ler aqui. É, eles são terminando assim, né? Com o mensageiro sendo jogado no posto. Se o cara for perceber, todos os persas têm a mesma cara do mensageiro. Tem cara um pouco parecido. Cara, mas eles têm cara de jamaicanos aqui. Você vê lá, você começa a tocar Bob Marley, todo mundo começa a curtir, né? O Leônidas continua a sua marcha para a guerra contra os persas. Tem mais um flashback que mostra o Leônidas indo encontrar o Zéforos. que são os sacerdotes dos antigos deuses. E ele mostra, aí ele, como ele tem que ir lá, né, ele sobe aquela colina, ele dá o dinheiro pro ouro, né, pros Éfros, porque eles querem um pacto lá, pra fazer o pacto eles querem suborno, coisa assim. Aí sempre que tu vai fazer uma consulta com eles, tu tem que levar uma oferenda. Geralmente ouro. Isso. Ouro ou virgem? Ouro virgem. Lá ele mostra todos os planos de guerra dele e ele pede autorização pra executar, né? Só que os Éfros negam porque durante aquele tempo ali, aquela época ali, era Carneia. E na Carneia nenhum grego poderia lutar. Com isso, o Leônidas já fica meio inconformado. Aí eles falam com a Oráculo, lá que é sempre uma... Eles sempre pegam, os Éfros sempre pegam as meninas mais bonitas ali dos gregos e usam de escrava sexual. Eles drogam ela. Oráculos. É, usam ela de escrava sexual, o caralho. E aí, com isso, esse capítulo termina com o Leônidas indo embora, ali do Zé. E planejando já como ele, qual é a desculpa que ele daria pra ir pra guerra contra os persas. Mas a gente vê que esse negócio dos Zéfos era tudo um plano já do chefe, né? Que a gente vê lá um persa chegando e dando um suborno bem no lado que o Leônidas deu pra eles. É que ele fala pra isso pro chefe não se mover. O chefe não, pro Leônidas não se mover. Mas isso não acontece. Aí até que na cena ali ele fala que ele vai sair pra passear. É, ele não diz pra guerra. Ele pega só a guarda pessoal dele e diz que vai dar um passeio. Ele vai dar uma volta por aí. A rainha, a Gorgo, que fala pra ele levar todos os 300 melhores soldados de Esparta. Isso, aí eles vão até a boca do inferno. O desfiladeiro das Termópilas. É, aí lá quando eles chegam no desfiladeiro, né, eles encontram uma tempestade destruindo todos os navios persas no mar, com vários persas morrendo. Aí já tem até um sopro de alegria. É, todo romantizadozinho ali. Ah, os louvores aos deuses continuarão até o amanhecer. Apenas um entre nós mantém o recato espartano. Apenas um rei. Seus pensamentos são agridoces. Esses loucos queridos e loucos jovens, eles realmente acreditam que temos chance. Mesmo toda aquela destruição, deve ter destruído quanto? 5% das forças do Xerxes? Ah, não. Menos. Era o pessoal que ia vir pelo mar ainda, não é só muito. Ah, sim. É, mas no caso, logo depois, a marinha ateniense, que é a melhor marinha da Grécia, começou a destruir toda a marinha do Xerxes. O Xerxes se fodeu bonito foi na batalha marítima de Salamina, que aconteceu depois do ocorrido dos 300. Na parte da glória é apresentado, odeio se falar o nome do cara. Efialtes. O Yamada parece aqueles gringos tentando imitar. Caipirinha. No capítulo 3 da Glórias, novos mensageiros do Xerxes são enviados. Só que, como é óbvio, né? Os espartanos acabam matando eles. É, e eles recebem um belo comitê de boas-vindas, né? Os outros mensageiros empalados. Cara, se eu olhar a cena, eles estão empalados com a ponta da lança ainda pela boca. Então imagine só por onde entrou. Certeza que as lanças foram enfiadas com eles vivos ainda. Os franceses... Não, eram os espanhóis que faziam isso com soldados franceses. Eles empalavam os caras pelas bundas e deixavam o próprio peso da vítima se matar. Imagina que bonito devia ser, né? Você empalado pela bunda vivo durante algumas horas. Os ouvintes não querem saber esse tipo de coisa. Ah, mas a gente não contou da parte de como o Leônidas teve ideia de ir pra Termópolis. É que tinha outra passagem, né? Eles bloquearam aquela passagem pra ter que fazer o chefe passar pela Termópolis. Isso, que Termópolis era um desfiladeiro, né? Então, como a parede de escudo dos espartanos era muito foda, ia ser difícil pra ele quebrar a barreira de escudos. O número maior do Pérsio eles não contavam ali, que de lado a lado da parede os espartanos ficavam ali. Enfim, não servia pra nada, né? Era como ondas batendo em pedras. Em batalha, os espartanos eram os melhores. A melhor forma de você derrotar um exército naquela época era destruir a parede de escudos. Se você desfizesse a parede de escudos de um exército, você conseguia destruir o exército inteiro. Os espartanos eram os únicos que conseguiam se reagrupar depois que a parede de escudos fosse desfeita. A tática deles era os caras que estavam na frente, eles lutavam ali, tinha a fileira logo atrás deles que usavam as lanças, e aí os caras da frente passavam pra trás, e os caras de trás iam pra frente pra ficar fazendo esse revezamento, pra eles não se cansarem. Essa tática foi amplamente usada pelos romanos. É, e pelos britânicos também. só que os britânicos não usavam lanças, usavam espadas, e aí eles tocavam e cada um defendia o lado direito do outro. A parte da frente da hoplita espartana usava espada também. É, mas não pra cortar, né? Eles tocavam. Tu girar uma espada numa parede de escudo. Ah, mas é dos romanos que eles começaram a usar a gladio. A gladio, ela é mais curta. Ela é mais curta e mais larga. Ela é em V. Sim. Ela é em forma de V, de cone. E ela serve justamente pra isso, não pra ceifar, né? Ela serve pra estocar. Tu estoca o cara e tu consegue puxar sem trancar nas tripas. Uhum. As costelas nas tripas. É, as espadas dos espartanos são mais cimitarras, né? Do Frank Miller ali, é estranho o jeito que ele desenhou. Ah, eu não acredito que seja daquele jeito. Ela é até um pouco mais diferenciada. Um outro mensageiro do Xerxes é mandado. Esse que é recebido pelos mensageiros anteriores em Palatos. Esse, ele é recebido por uma muralha de mensageiros e persas. Aquele mensageiro que tem o braço direito decepado. É, porque lá o Dílio estava contando a história pra eles, não lembro que história que era, acho que era da maratona ainda. Não, sobre as Olimpíadas que ele tava falando. Aí todo mundo lá ouvindo, né? E quando esse cara chega, ei, o que vocês estão fazendo aí, ó? Vocês não vão me ouvir, não? Maldito seja. Aí o pessoal ataca ele, arranca o braço e cercam ele com as lanças, né? E tem aquela célebre mensagem que eles falam: quem enfrentará os persas não serão escravos, mas homens livres. Aí o carinha lá com o braço decepado fala: não escravos, não. Suas mulheres serão escravas. Seus filhos, filhas, irmãos e anciãos serão escravos, mas vocês não. Ao meio-dia, todos estarão mortos. 100 nações cairão sobre vocês. Nossas flechas cobrirão o sol. E o gurizinho lá, espartano, fala: melhor, lutaremos à sombra. Porra, Yamada fala da minha interpretação, né? Dele, Alex. Outro costume dos espartanos era encarar a morte não como uma coisa ruim, mas sempre de bom humor e sempre tentar manter a moral alta dos soldados. É a definição da recompensa final do guerreiro. Você tem a maior glória na morte. É, morrer em batalha. Você não vê isso só no 300. Até no Senhor dos Anéis você vê isso. Théoden. Théoden queria morrer em batalha. Os Cavaleiros do Rohan era extremamente honroso você morrer em batalha. Ah, não só os Cavaleiros de Rohan, né, cara? Toda a cultura que tinha exército, os britânicos, os romanos, será todo mundo achava honroso morrer em batalha se fosse uma cultura militar. Ah, os britânicos são um cagarrola. Não nada, cara. Leia as Crônicas de Arthur pra vocês verem. Os britânicos usavam a tática do longbow. Não. Banda de gestos. Parede de escudo, cara. Não, mas o longbow foi criado por ele. Atirava mais longe que uma catapulta, cara. Mais longe, mais preciso. Sim, mas eles usavam mais parede de escudo. É igual os romanos. Os romanos usavam as tartarugas. É porque os britânicos têm muita cultura romana, né? Que depois que eles saíram de lá, ficou muito resíduo da... Não, simplesmente eles viram que era bom a estratégia eles usaram. Mesma coisa dos romanos. Os romanos viram a estratégia dos gregos e só adaptaram ela. Fizeram a estratégia. Só trocaram o nome dos dois. É, trocaram pelo nome de planeta. Também é adicionado um novo personagem nesse capítulo. Um tal de Fields. Lê-se Judas. É. Não, ele ainda não é traidor. Ele é um espartano deformado que tinha sido salvo pelo próprio pai. Porque evitasse ser jogado naquele penhasco e ser eliminado. O pai e a mãe dele fugiram de Esparta pra não matarem os filhos dele. Aí ele volta tentando ajudar o Leônidas a tentar recuperar um pouco da honra da família dele. Ele até cita que a estratégia do Leônidas tinha um ponto fraco. Um caminho de... Era o quê? Caminho de gado, né? Bode. Passagem de bodes pelo outro lado das montanhas. Ele era escondido. E por causa disso, a estratégia do Leônidas podia não funcionar. Mas até os próprios espartanos sabiam disso, sabiam que se alguém passasse pela passagem de bodes, eles estavam fodidos. Isso aí, o Leônidas não aceita ele, né? Porque ele consegue até estocar com a lança do Dender, é forte. Só que ele não tem o primeiro requisito pra ser um espartano. O braço, o braço de punheta do Eufiotes é bem forte. É, mas como ele é corcunda, ele não consegue levantar o escudo muito alto. Isso quebraria a estratégia espartana, né? Que é cada espartano. O Leônidas tentou não ser rude com o cara lá. Até falou que ele poderia dar um bom soldado, mas ele falou que Esparta tem que lutar como um time, não como um indivíduo. Mais ou menos como é a seleção brasileira hoje. Sei. Ele pede pra ele erguer o escudo dele o máximo que puder, né? Ele ergue não muito alto. Aí ele responde que cada espartano protege o homem à sua esquerda com o escudo. Da coxa ao pescoço. O único ponto fraco é a falange. Não, ele não fala o ponto fraco. O único ponto fraco, é. O único ponto fraco é o pescoço. E a falange se desfaz da coxa ao pescoço. Você não é seu escudo bastante. sinto muito, mas não posso contar com você. Ele dá um tapinha nas costas. Ele dá um tapinha nas costas e joga ali dentro. Então. Não, ele é que se joga. Aí o Leonidas pensa, pobre, coitado. Desconhecido, claro. Mas mal sabem eles que o Efiltro estava vivo. Mas ele tomou pilha errada, porra. O Leonidas não estava humilhando ele. Ah, mas é logo depois que ele revive. Nesse meio tempo, as tropas do Suchet chegam, né? E tá pra começar a batalha. A gente termina com um grito de peças. Vamos resolver isso. Leônidas e a parede de escudo formada, cara. Não, tá louco? Tem a parte que o Leônidas ainda vai falar com o Chest, não é essa parte? Tem nada, cara. Claro que é, pô, ele vai falar com o Chest. Não, é agora. É a batalha, é o capítulo 4, que é o combate. Combate. Começa a guerra, os espartanos, mesmo em menor número, eles vencem a primeira etapa da guerra, né? menor número, eles estão desde o começo. A edição começa, corações cantando em unissono. Nós atacamos, ombro a ombro, escudo contra escudo, olhos fixos em nossos inimigos, em nossos odiados inimigos, saboreando seu crescente terror, nós golpeando, unidos mesclados. Uma única criatura, indivisível, impenetrável, imbatível, nós investimos. Sure, até me arrepiei. Eles passam pela primeira etapa, contra as flechas, os pés, eles até chamam os pés de covarde por lutarem com flecha, né? Não deixa de ser uma covardia se atacar de novo. Não, na guerra vale tudo. Na batalha vale tudo, o importante é o final. Após o confronto, claro que eles não poupam ninguém, né? Eles vão matando todo mundo, continua a vir. Eles não tem como fazer prisioneiro ali, né? Não, e não ia servir pra nada também quando prisioneiro. Olha aqui, ia virar a escrava sexual dos patrões. Isso, tem isso pra Cristo. Aí, nesse capítulo que tem a aparição da Vera Verão, né? André, aparece o Xerxes. O Xerxes. Aí o Leônidas se encontra com o Xanxas, que se proclama deus e pede a rendição dos espartanos. O Leônidas obviamente recusa. Durante a noite, o Xerxes envia o melhor batalhão dele, né? Que são os imortais. É que ele fica puto com o Leônidas por causa da resposta sarcástica. Ele diz, você só precisa se ajoelhar diante de mim. Aí ele assim, mas essa batalha que eu tive com os seus soldados já me deu cãibra nas pernas. E os imortais eram os guerreiros mais fodões do Xerxes. Era guarda e pessoal. E ele fazia uma armadilha lá, né? Que eles derrubam a muralha de corpos em cima dos mortais. Eles estavam escondidos atrás da muralha, eles quando começam a lutar eles jogam. Isso faz parte de uma das estratégias do Leônidas ali, que pra por fora do desfiladeiro ali, ele deixava os corpos dos persas ali mesmo, para os soldados que viessem depois ter que tropeçar ou passar por cima do corpo todo. Aí isso acaba atrapalhando eles, né? Sim, aí a luta continua, né? Eles vencem mais uma etapa. E algumas perdas ali. Traz muito sangue e morte, né? E o Chess, que se considera Deus, sente um calafrio bem humano, como o próprio Rei Nicolau põe muito bem. Spartans! Tonight we die in hell! Capítulo 5. Vitória. Chicote estala, os bárbaros uivam, os detrás gritam avançar, os da frente gritam recuar. O Efiot revive, né? Ele vê que ele não morreu realmente, e aí ele começa a criar um ódiozinho do Partanos por tudo que eles fizeram pra ele. Eles não fizeram nada, mas ele começa a criar uma pilha errada dos Partanos. Aí ele resolve contar todos os segredos dos Partanos pro Xerxes e contar também da passagem de bodes. Ele pede lá pro Xerxes terra, riqueza, mulheres, um uniforme, terra. E no filme ele fica ridículo, né, porra. E aí com isso... Aí Xerxes responde, eu sou bom. O cruel Leônidas exigiu que você serve. Eu apenas peço que você serve. E aí, com isso. Eu posso fazer que nem Rodrigo Santos. Então, o cruel Leônidas exigiu que você serve. Eu peço apenas que você seja ele. Querido, Leônidas pediu pra você se erguer. Eu apenas peço pra que você se ajoelhe. Aí, pausa dramática pra sexo oral. Com isso, os persas acabam vencendo Leônidas e a sua tribo. Não, mas você tá pulando muita coisa, pô. Não, sim. Os persas usam a passagem do bode. Toda... O Leônidas sabe a traição do Filtro, mas mesmo assim ele não recua, não foge. E antes de morrer, as últimas palavras dele pro Filtro são: você é o Filtro. Que viva para sempre. E viva pra sempre pra se foder bastante, né? Vivendes, ó. Uhum. É, já é o terceiro dia, né? A batalha vai começar. Eles atacam por trás. Os espartanos conseguem matar alguns persas ainda, né? Isso que é a grande diferença do filme pra graphic novel, né? No filme, o Rodrigo Santoro faz aquela cara de bichinha machucada. Na graphic novel, o Xerxes começa a limpar o ferimento. É. Isso aí vem aquela chuva de flechas, né? Que é o cartão de visita ou de adeus dos persas, né? Fazer uma chuva de flechas e não sobra nenhum dos espartanos, morre todo mundo. No filme as flechas cobrem o céu. É, antes de começar a batalha, antes do Spartans, tonight we die in hell. O Leonidas manda o Dilius, né, que é o historiador do grupo, de volta pra Esparta pra contar a história do que aconteceu e pra conseguir mais um. É. Um novo exército. Ele manda ele de volta pra... Pra pelo menos falar que eles conseguiram alguma coisa. Sim, aí o Dílios, depois de um ano depois, ele volta lá com 10 mil espartanos, comandando 30 mil gregos livres. E aí eles partem pra batalha decisiva contra os persas. E se os atenienses nas marinhas e tal... Que... A ordem é dada, toca-se a flauta de batalha. Uma vitória, nós marchamos. Historicamente, essa batalha também foi perdida. Xerxes chegou em Atena. É, historicamente a Batalha dos 300 foi Miguel, né? Porque eram 7.300 homens, na verdade. É que eles deram ênfase só aos 300 espartanos. Pra parecer mais épico. Na verdade tinha 7 mil gregos, não só acadianos. Porque no filme, na graphic novel, dá a entender que são só acadianos, mas na verdade são de várias cidades. No filme dá a entender que é só os 300 mesmo. Ah, aqui não, também, só no final que aparece o outro. São 7 mil. Tinha 7 mil soldados de outras cidades. Que quando Leônidas convocou pra guerra, ele falou que tava levando um batalhão. Então cada cidade também mandou um batalhão. Em torno de 1.000, 2.000 soldados. Não foram. Pouca merda. Não foi só Esparta. Era Esparta, tinha Acádia, uma outra cidade. O exército do rei Xerxes era realmente um exército muito grande. É pelo. Um exército que, segundo que é dito na graphic novel, fazia o chão tremer. Secava rios ou desviava o curso dele. Era agressivo. Não chegava ao tamanho do Alexandre. Historicamente é relatado que ele tinha 200 mil homens ao comando dele nessa batalha, e que só nessa batalha ele perdeu 10% dos homens dele. Ele perdeu 20 mil homens nessa guerra. É, 20 mil ao custo de 7 mil gregos. Todos os 300 espartanos morreram, né? Mais uns 4 mil dos gregos. Então, os 3 mil gregos sobreviventes ou fugiram ou se uniram aos persas. O exército vai vencê-lo junto a eles. Então eu vou comentar um pouco dos personagens para depois a gente poder comentar um pouco do filme. Os personagens principais, né, a gente tem o rei Leônidas, que é o rei de Esparta, combatente experiente e excelente estrategista. Ele comanda a resistência espartana por 3 dias, mantém-se fiel aos seus ideais do começo ao fim. Vive e morre como um espartano. O Xerxes, rei persa, que é considerado quase um deus. O Rodrigo Santoro. Ou a Vera Verão, né? O Xerxes. O Xanchas deseja ampliar seus domínios asiáticos até a Grécia, crendo numa rendição dos espartanos, e que seria muito difícil. Mas tem sua fé drasticamente abalada com a resistência dos seus oponentes, apesar do número reduzido em que eles se encontram. O Xerxes foi bem representado. Vamos lá. Pelo Rodrigo Santoro? Não, na graphic novel. Rodrigo Santoro literalmente se inspirou muito na Vera Verão. The Fialtes Lesse Judas. Espartano deformado fisicamente, quer lavar a honra de seu pai que fugira de Esparta com sua família para evitar que Fialtes fosse morto. Tem papel decisivo no final da guerra, realmente. É, na guerra ele que decide, praticamente, né? O Dílios, um guerreiro espartano historiador, ele possui grande confiança no rei Leônidas, que corresponde do mesmo jeito, mandando ele para Esparta de volta no fim da guerra, né? Ele não assiste ao fim da guerra, mas no final ele que comanda os outros milhões de gregos que vão lutar contra os persas. Tem outros, vários. Também outros conhecido como Faramir. Tem a rainha Gorgo, né? Gostosa. Que agora a gente descobriu que era. Carmen Electra. Pô, eu tô pesquisando aqui, realmente. Ela é. Na verdade, o irmão do Leônidas era meio irmão, o antecessor. Antecessor do Leônidas. Ah, agora tudo faz sentido. Parece que a Gorgo era sobrinha do Leônidas, mas não era sobrinha de sangue, não. Ainda bem. Eu também me assustei com essa história. Senão praticamente todos os filhos dele iam ser descartados. Quem que era a atriz que fazia, né? A atriz fez a Sarah Connor depois. Ah, não lembro. Você lembra? Eu só lembro da Carmen Electra. This is Sparta! Vou falar aqui um pouco sobre o filme, né? O Zack Snyder baseou ele praticamente todo no HQ, né? Muito parecido, as cenas e tudo mais. Só que ele fez uma trama, né? Que passa junto, que é da galinha Gorgo tentando conseguir novos guerreiros pro Leônidas, né? Também o Zack Snyder colocou também uma conspiração dentro de Esparta, dentro do governo de Esparta, dizendo que tinha gente lá dentro que tava sob o comando do Xerxes. Depois que o Leônidas foi pra guerra e que provavelmente ele não ia voltar, começaram a tentar rolar escravidão. Como é aquele cara que tenta meio que chantagear a Gorgo? Isso no filme. Então, é isso. Considerações finais sobre os 300 de Esparta. Cara, coloca o Alborgetti falando aí que é melhor que todo mundo. Tirou as palavras da minha boca. Então fiquem com o nosso amigo Alborgetti comentando os 300 de Esparta. Falando do rei Nicolau e o rei Xanxas. Agora vocês vão entender as piadas. E falando da nova skin também. Então tá, até semana que vem, fiquem com o Alborgetti. Que eu tô revoltado hoje. Eu assisti, demorei, eu não quis assistir o filme. Me dá um tempo aí. Eu assisti o filme 300, que participa o Rodrigo Santoro, certo? Vocês assistiram esse filme? Não, não assisti. Então, é uma história da Grécia, dos espartanos, tá? É algo que eu fiquei assim, foi feito dentro de um estúdio, faturou bilhões. Rodrigo Santoro está fazendo um papel brilhante, como se fosse o Hitler daquela época, querendo dominar o mundo. E o Rodrigo Santoro, que faz o papel de Xanxas lá, sei lá o nome daquela porra daquele rei, tem o maior exército do mundo. Eles queriam dominar a Grécia. E bateram na porta de Esparta, onde moravam os espartanos na Grécia. E bateram na porta do rei Nicolau, que é uma lenda, é uma história verídica. Eu não sei o nome desse artista, o rei Nicolau, mas um grande artista, um grande filme, não deu pra mim respirar, doente, deitado, assistindo o filme, com o nariz desesperado, tudo doendo, corpo tal. Falei, eu tenho que assistir esse filme, pelo amor de Deus, porque esse filme é um exemplo para o Brasil. Eu gostaria que cada jovem brasileiro assistisse esse filme, que cada criança assistisse, que cada universitário, que cada juiz federal, juiz estadual, polícia federal, polícia civil, polícia militar, todas as classes sociais assistisse esse filme 300. São 300 homens de Esparta, na Grécia. Esses 300 homens, seu Ricardo Alexandre, meus amigos, vamos botar na última aí, meus amigos que estão no iogurte, estão no mensageiro, porra, mestre, não conta que eu ainda não vi, porra, mas vocês têm que ver, vocês têm que assistir, entendeu? O povo grego, como diz a Thaís, tinha patriotismo, enquanto os filhos das putas de Brasília só querem foder a gente. Então, veja bem, o rei Nicolau pegou 300 homens, e foi para uma gruta, para um túnel, só por ali era que o Rodrigo Santoro, que fazia o papel lá do rei Xanxas, poderia entrar para dominar Esparta. O rei Nicolau pegou 300 homens, e quebrou a bunda do rei interpretado pelo Rodrigo Santoro.